vontade que não tenha fim. Esse sol é viver, ver chegar ao fim. Essa onda que cresceu, morreu a seus pés, e olhar pro céu que é tão bonito, e olhar pra esse olhar perdido nesse mar azul. Uma onda nasceu, calma desceu, sorrindo, lá vem. Nossa praia que não tenha fim acabou. Vai subindo uma lua assim, e a camélia que flutua nu que não tenha fim, terminou. Vai subindo uma lua assim, e a camélia que flutua nua no céu, e a camélia que flutua.